não há dor maior que a dor da perda de um ente querido. Neste momento de angústia e aflição, a Funerária São Francisco está presente no ato de solidariedade cristã, prestando total assistência ao seu ente querido, com caixões, velas, castiçal, mortalha e carro para remoção do corpo. Nosso endereço: Rua Euclides Josino Ribeiro, sem número, Centro, Fronteiras, Piauí. Fone 89 454 1129. Organização Aquiles e Wesley.